Pesquisa publicada prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossigo. Pelas periferias praticam perversidades. PMs. Pelos palanques políticos prometem pura palhaçada. Proveito próprio. Praias, programas, piscinas. Palmas. Pra periferia? Pânico. Palvorar. Pá, pá, pá. Primeira página. Preço pago? Pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco? Pedro Paulo. Profissão pedreiro. Passatempo predileto? Pandeiro. Preso portando pó, passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu parceiros, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. PC. Político privilegiado preso parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal. Posso parecer psicopata. Pivô pra perseguição. Prevejo populares portando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. Pecado, pena, prisão perpétua. Palavras pronunciadas pelo poeta, irmão.